Um sujeito chega no bar. Garçom, duas cachaças. Pois não. O garçom traz as cachaças. O sujeito bebe a primeira. Pela dor. Depois bebe a segunda. E pela vergonha. Pede mais duas cachaças e repete o ritual. Pela dor. Pela dor. E pela vergonha. E assim continuou por toda a noite. Pela dor. Pela dor. E pela vergonha. Pela dor. Pela dor. E pela vergonha. Pela dor. Até que o garçom não aguentou e resolveu interromper. Cavalheiro, desculpa a minha indiscrição, mas por que o senhor sempre pede duas cachaças e brinda dessa maneira? Sabe o que é, garçom? É que eu tava em casa e resolvi tomar banho no jardim. Aí o sabonete caiu no chão, eu me abaixei pra pegar. Quando o cachorro São Bernardo do vizinho chegou por trás e... crau! Nossa, que vergonha! Não, não, essa foi a dor. A vergonha foi quando São Bernardo saiu enganchado no meu rabo pela vizinhança. No alto do Empire State Building, um dos edifícios mais altos do mundo, um pacato cidadão olhava a vista tranquilamente. Foi quando um bêbado, muito bêbado, falou com ele. Essas correntes de ar aqui são foda, olha só! O bêbado subiu no parapeito e deu um salto. O outro ficou desesperado. Que isso, seu maluco? Ele deu uma boa olhada e viu que o bêbado estava flutuando no ar. Mas isso é inacreditável, como é que você faz isso? Não é preciso prática e nem tampouco habilidade. Você pode tentar também. É mesmo? Eu vou tentar agora. Vai lá, xará. Toma distância e pula. Eu vou. É um, é dois e é três! Um tumulto logo se formou para ver o sujeito estatelado na calçada. O porteiro do prédio, já muito desconfiado, viu o bêbado descendo pelo elevador, reconheceu a figura e disse... Porra, super-homem, você quando bebe fica escroto pra caralho, hein?